Mas antes eu queria que vocês ligassem os celulares, por favor, no modo filmar e direcionados para vocês, né? Porque agora os artistas, logicamente, são vocês. Daí eu conto até três, vocês enchem bem os pulmões, né? E soltem a voz. Um pouquinho mais de luz na plateia, por favor. Trariam meus artistas. Bora. Um, dois, três, galo! Vocês e pro nosso sanfoneiro de luxo aqui, valeu, Zezé.